E aí, tamo aí, diretamente dos becos e vielas escuras, Paraná, Brasil. Tamo nesse naipe pesadão assim, ó. Não há justiça enquanto houver miséria na lei do homem. Bagulho rico vomita e na fome o pobre come. Descaso pra assistir uma classe baixa indigente. Dos males que vem pra mim, coração puro não é de fingente. Na história de folclore, nem festa, metamorfose. Suas grife luxuosa patrocina várias mortes no progresso. Meu regresso na obra inaugurada pra surgir lucro na biqueira, na praça. Tomei na casa. Opulência exorbitante, aceitação de riqueza. Que o podre bilionário ilude várias cabeças. Ocus pocus, falcatrua, habeas corpus, pro infeliz. E o plano é eficaz na aliança com o juiz. É cifrão pela verdade, pra mentira ter razão. E assim prossegue, infelizmente, no vale da ambição. Empresário comprar de graça a mão de obra do funcionário, mas paga à vista Lamborghini por vaidade status. E o excluído cresce com apetite pra devastar. Trancar as portas, erguer os muros, é mito no dia da classe. C4 palace importado, marcando na JK. É atrativo e presa fácil pros talibã poder catar. Não entre em choque, Catrina na ira com as nove cromada. Com as role ponte, é game over, curte barba, rap hour. É de justiça, socialite, implora contra a violência. Lembra da exclusão social, é a mera das consequências. E a reação é se esconder e não dá pra fugir. Pedir socorro, ninguém te ajuda, o 9-0 não e vai te ouvir. E as que cai na sua mesa é alimento pros monstros. O bonde pronto, o bang é louco pra invadir os calabouços. Agora raciocina, vai, pede socorro dentro do seu castelo, trancado no calabouço. Em cada quadrante a paz foi sepultada. A esperança não nasceu, já foi abortada. Agora raciocina, vai, pede socorro dentro do seu castelo, trancado no calabouço. Em cada quadrante a paz foi sepultada. A esperança não nasceu, já foi abortada. A capital interior, Paraná, o bang é monstro. Os plano audacioso pra cacar os potes de ouro. E não valeu a pena os boticários no corpo. O boizinho tá fedendo no mato, se decompondo. É difícil a classe rica entender o que acontece. Sem incentivo pra estudar, crime é escape pros moleque. O governo que dá fale só ajuda o empresário. Cansado de merreca, o empregado foi pro tráfico. E ano eleitoral, tá cheio de santinho. Mas um político safado prometendo pão e circo. É só miséria em cada canto, uma favela. Brasília, os ladrão leva dinheiro na cueca. E a sequela é se armar e ir pra guerra. Sem lamentar a morte, as ponta oca arromba a testa. Alvo de sequestro foi o filho do político torturado e rasgado, deixado vivo, mas ferido pelo fuzil, o Kaiser, o Porsche e a Mercedes. É você no rio molhando, sendo comida para os peixes. Castelo de 1 milhão, agora cê raciocina. Ninguém tá mais contente só com prato de comida. O apetite pra catar, quem merecer vai receber. Interiorzão do Paraná, tá um solzão em SP. Aí, Greco, na voz aqui, pesadelo atual. Só encostar aí, chapa, irmão, agradece. Agora raciocina, vai, pede socorro dentro do seu castelo, trancado no calabouço. Em cada quadrante a paz foi sepultada. A esperança não nasceu, já foi abortada. Agora raciocina, vai, pede socorro dentro do seu castelo, trancado no calabouço. Em cada quadrante a paz foi sepultada. Essa não nasceu, já foi abortada. Ó, meus irmãos do Paraná, vim te dizer que é nós que tá. Só que do jeito que tá, tio, não pode ficar. E não é questão de se contentar com muito pouco. Onde a poeira se mistura, o bagulho é bem mais louco. É só monstro, com os nervos blindados de ódio. Cansado de ver playboy subindo no pódio, enquanto a mãe dos favelados chora. Ele tentou buscar sua melhora, mas parou na giratória. Tudo em quê? Em função de quê? Eu sei, você sabe que um plaquê com várias de 100 traz felicidade para mim e os demais. Sim, herdeiros da miséria, tragédia é os meus com fome. Sem teto, sem terra, não boy caindo do mosquito de ferro. Ou a loucona se jogando da cobertura do prédio. Que vão pro inferno, nunca pensaram em nós. Quando puderam, nos jogaram na mão do algoz. Então a cara é vocês se trancarem nos seus condomínios, seus resorts, suas blindagens. E quando pôr um pé do portão,